Cheiro 25, página 226. Estremeci por me custar a acreditar que pudesse ter sido tão indiferente. O que fazes aqui, miúdo? Inquiriu Jeb. Por que não me disseste? Retorquiu Jamie em resposta. Jeb permaneceu calado. Foi uma ideia do Jared? Insistiu Jamie. Jeb suspirou. Muito bem, então já sabes. O que é que ganhas com isso, hã? Só queríamos proteger-me, interrompeu ele de mau modo. Quando começara ele a ser assim tão amargo? Seria por minha culpa? Claro que sim. Melanie começou a soluçar no interior da minha mente. Era um som alto, perturbador. Fazia com que as vozes de Jeb e Jamie parecessem mais distantes. Muito bem, Jamie. Portanto, não precisas de proteção. O que é que pretendes? Esta rápida capitulação pareceu deixar o rapaz surpreendido. O olhar dele passou muito depressa do rosto de Jeb para o meu, enquanto se esforçava por esboçar o seu pedido. Eu quero falar com ela. Com isso, acabou por dizer. Quando estava inseguro, a voz dele ficava mais aguda. Ela não fala muito, disse-lhe Jeb, mas podes tentar, miúdo. Jeb levantou à força os meus dedos do braço dele. Depois de se libertar, voltou as costas para a parede mais próxima, encostando-se a ela e deixando-se escorregar até ao chão. E ficou ali a remexer-se, até encontrar uma posição confortável, com a carabina equilibrada no colo. Inclinou a cabeça contra a parede e fechou os olhos. Em segundos, ficou com o ar de quem dormia. Eu permaneci onde ele me tinha deixado, tentando não enfrentar o olhar de Jamie, todavia sem o conseguir. Este voltara a ficar surpreendido com a anuência de Jeb. Fitou o velho a recostar-se no chão, com os olhos arregalados, que lhe conferiam um ar mais jovem. Após uns minutos de total imobilidade por parte de Jeb, Jamie olhou de novo para mim e se me cerrou os olhos. A forma como ele me fitava, zangado, esforçando-se ao máximo por ser corajoso e adulto, ao mesmo tempo que os seus olhos escuros, exibindo um medo e um sofrimento tão vivos, levou Melanie a soluçar mais convulsivamente e os meus joelhos a tremerem. Em vez de me arriscar a uma nova recaída, dirigi-me devagar para a parede, em frente ao sítio onde Jeb se encontrava, e deixei-me cair no chão. Aninhei-me ali, de joelhos dobrados, tentando tornar-me tão pequena quanto possível. Jamie começou por me observar com um olhar cauteloso, dando então quatro passos lentos, até ficar de pé à minha frente. Lançou uma olhadela rápida a Jeb, que não tinha mexido ou aberto os olhos, e depois ajoelhou-se ao meu lado. De súbito, o rosto dele tinha uma expressão ardente que lhe dava o ar mais adulto que lhe vira até então. O meu coração palpitou pelo homem triste naquele rosto de rapazinho. Tu não és a Melanie, afirmou ele em voz baixa. Era muito difícil não lhe retorquir, porque era eu quem lhe desejava falar. Em lugar disso, abanei a cabeça após uma breve hesitação. No entanto, estás dentro do corpo dela. Mais uma pausa. E aqui asci com a cabeça. O que aconteceu à cara dela? Encolhi os ombros. Ignorava o aspecto do meu rosto, mas podia fazer uma ideia. Quem é que te fez isto? Insistiu ele. Com um dedo hesitante, quase me tocou num dos lados do pescoço. Fiquei imóvel, sem vontade de me retrair da mão dele. A tia Maggie, o Jared e o Ian, enumerou Jeb com uma voz agastada. Ambos saltámos ao ouvir aquele som. Jeb não se tinha movido e mantinha os olhos fechados. Parecia tão tranquilo como se em sonhos respondesse à pergunta de Jamie. Este aguardou um momento e depois virou-se para mim com a mesma expressão ardente. Tu não és a Melanie, mas conheces todas as suas memórias e coisas assim, não é? Voltei a acenar com a cabeça em sinal afirmativo. Sabes quem sou? Tentei engolir as palavras, mas elas escaparam-se dos meus lábios. Tu és o Jamie. Não consegui evitar que a minha voz se envolvesse no seu nome como uma carícia. Ele pestanejou, sobressaltado, por eu ter rompido o meu silêncio. A seguir acenou com a cabeça. Isso mesmo, retorquiu num murmúrio. Ambos olhámos para Jeb, que se mantinha imóvel, e a seguir um para o outro. Então, lembras-te do que lhe aconteceu? Estremeci e depois dirigi-lhe um sinal afirmativo. Eu quero saber, murmurou ele. Abanei a cabeça. Quero saber, repetiu Jamie. Os lábios tremiam-lhe. Não sou uma criança, conta-me. Não é agradável, sussurrei, incapaz de me conter. Era muito difícil negar a este rapaz aquilo que ele queria. As sobrancelhas dele, negras e direitas, uniram-se e levaram-se ao centro, sobre uns olhos muito abertos. Por favor, pediu baixinho. Lancei um breve olhar a Jeb. Agora parecia-me que talvez estivesse a espreitar entre as pestanas, mas não podia garanti-lo. A minha voz quase não passou de um suspiro. Alguém a viu deslocar-se para um sítio, numa zona interdita. Acharam que aquilo era suspeito. Chamaram os batedores. Ele estremeceu, mal ouviu aquela denominação. Os batedores tentaram persuadi-la a entregar-se. Ela fugiu. Quando a cercaram, atirou-se para uma caixa de elevador que estava aberta. Fugia aquela memória de dor, enquanto o rosto de Jamie empalidecia debaixo da tez dourada. Ela não morreu? Murmurou. Não. Nós temos regeneradores extremamente hábeis. Eles curaram-na muito depressa. A seguir puseram-me dentro dela. Tinham esperança de que lhes pudesse contar como ela sobrevivera tanto tempo. Não tinha a intenção de me alargar assim tanto. Fechei a boca de repente. Jamie não pareceu dar pelo meu deslize, mas os olhos de Jeb abriram-se devagar e fixaram-se no meu rosto. Não mexeu qualquer outra parte. E Jamie não reparou na mudança. Por que não a deixaste morrer? Perguntou ele. Teve de engolir, com força. Havia um soluço iminente na sua voz. Isto foi o mais difícil de escutar, porque não era o som que uma criança faz, assustada com o desconhecido, mas o sofrimento atroz de um adulto, em toda a sua extensão. Era penoso não lhe estender a mão e afagar-lhe a face. Desejava puxá-lo para mim e abraçá-lo, pedindo-lhe que não ficasse triste. Crispei as mãos e tentei concentrar-me na sua pergunta. Os olhos de Jeb pousaram rapidamente nas minhas mãos e em seguida no meu rosto. Não estava entre os decisores, murmurei. Quando aquilo aconteceu, ainda me encontrava no tanque de hibernação, no espaço profundo. Jamie voltou a piscar os olhos de surpresa. A minha resposta não era nada do que ele contava ouvir e vi-o a debater-se com uma nova emoção. Olhei de relance para Jeb. Os seus olhos brilhavam de curiosidade. A mesma curiosidade, ainda que mais cautelosa, levou a melhor sobre Jamie. De onde vens? Perguntou ele. Não consegui controlar um sorriso perante aquele seu interesse involuntário. De muito longe, de outro planeta. O que era? Começou ele a perguntar. Mas outra pergunta interrompeu-o. Que diabo? Berrou Jared para nós, petrificado de fúria, ao virar a esquina no fundo do túnel. Reis-me partam, Jeb. Tínhamos acordado, é não? Jamie pôs-se de pé num salto. Não foi o Jeb que me trouxe aqui, mas tu devias ter-me trazido. Jeb suspirou e ergueu-se lentamente. Ao fazê-lo, a arma rebolou-lhe do colo e caiu no chão. Parou apenas a uns centímetros de mim. Desviei-me, constrangida. Jared reagiu de maneira diferente. Precipitou-se a correr para mim, percorrendo o corredor em poucas passadas. Aninhei-me junto à parede, escondendo o rosto com os braços. Ao espreitar por baixo do cotovelo, vi-o arrebatar a carabina do chão. "Estás a tentar matar-nos!" quase gritou para Jeb, empurrando-lhe a arma de encontro ao peito. "Acalma-te, Jared", pediu Jeb numa voz cansada e pegando na arma. Ela não ia tocar nisto, nem que a deixasse junto dela a noite inteira. "Não percebes isso?" Apontou o cano da carabina na minha direção e eu desviei-me toda encolhida. "Esta aqui não é nenhuma batedora." "Cala-te, Jeb. Limita-te a ficar calado." "Deixa-o em paz", gritou Jamie. "Ele não fez nada de mal." "Tu?" berrou Jared em resposta, virando-se para a silhueta magra e colérica. "Tu sais daqui agora ou não responde por mim." Jamie ergueu os punhos e manteve-se no mesmo sítio. Jared também levantou os punhos. O choque deixou-me pregado ao chão. Como podiam eles gritar um com o outro daquela maneira? Eles eram uma família, com os laços que os uniam ainda mais fortes que os do sangue. Jared não iria bater em Jamie, não o podia fazer. Desejava fazer qualquer coisa, mas não sabia o quê. Tudo o que fizesse para desviar a atenção deles sobre mim, só ia enfurecê-los mais. Desta vez, Melanie estava mais calma que eu. "Ele não vai magoar o Jamie", pensou ela, confiante. "Isso não é possível." Olhei para eles, a fitarem-se como inimigos, e fiquei em pânico. "Nunca devíamos ter vindo para aqui. Vê como os tornamos tão infelizes", lamentei-me. "Não devias ter tentado esconder isto de mim", afirmou Jamie por entre dentes. "E não a devias ter magoado." Abriu uma mão e apontou bruscamente na minha direção. Jared cuspiu para o chão. "Isso não é a Melanie. Ela já não volta, Jamie." "É a cara dela", insistiu Jamie. "E o pescoço dela. Aquelas nódoas negras não te incomodam?" Jared deixou cair as mãos. Depois fechou os olhos e respirou profundamente. "Jamie, ou sais daqui agora e me deixas algum espaço livre, ou obrigo-te a saíres. Estou a falar a sério. Já não consigo aguentar mais isto, está bem? Atingi os limites. Por isso, podemos deixar esta conversa para mais tarde, por favor?" Voltou a abrir os olhos. Estes estavam cheios de dor. Jamie fitou e a ira foi-se dissipando aos poucos da sua face. "Desculpa", murmurou passado um momento. "Eu vou, mas não prometo que não voltarei. Agora não consigo pensar nisso. Vai, vai, por favor." Jamie encolheu os ombros, dirigiu-me outro olhar penetrante e depois partiu com o seu passo rápido e longo a torturar-me pelo tempo perdido. Jared olhou para Jeb. "Tu também", ordenou numa voz apática. Jeb revirou os olhos. "Para ser franco, acho que ainda não descansaste o suficiente. Eu fico a vigiar." "Vai." Jeb enrugou a testa com ar pensativo. "Está bem, certo." E começou a descer o corredor. "Jeb?" chamou Jared atrás dele. "Sim?" "Se te pedisse para a matares neste momento, fazia-lo?" Jeb continuou a andar devagar, sem olhar para nós, mas as suas palavras foram claras. "Tinha de o fazer. Eu cumpro as minhas regras. Por isso não me o peças, a não ser que o queiras mesmo." Desapareceu no meio da escuridão. Jared ficou a olhar para Jeb. Antes que ele virasse o seu olhar furioso para mim, mergulhei no meu refúgio desconfortável e enrosquei-me no canto mais afastado.